Olá, bom dia. Bom dia. Como está? E onde está? E como se chama? Pode dar uma palavra de apresentação? Eu me chamo Eleonora Torres Prestrello. Eu sou uma nordestina. Aqui, para quem não conhece, o Brasil é uma região do Brasil, uma grande região, uma cultura muito forte. E importante, né, para o país, embora nem sempre seja visto assim, né, pelo poder, mas moro no Rio há mais de 30 e poucos anos, no Rio de Janeiro, que é uma outra região, né, do Sudeste do Brasil. E me sinto conversando com essas duas culturas muito fortes, né? Sou mãe, tenho uma filha e casada, inclusive vim para o Rio de Janeiro em função, né, dessa relação. E sou professora, sou gastroterapeuta. Hoje eu fui parar para. Eu sou péssima de datas e Não faz fixação mal. de anos. Mas eu hoje fui de manhã esperando iniciar a entrevista, fiquei lembrando de quantos anos fazem que eu me formei e eu tomei um susto de 43 anos que Já vão muitos. eu exerço esse ofício, né? Bem menos de gastroterapia, porque eu vim conhecer a gastroterapia aqui no Rio de Janeiro quando vim morar, mas tenho muitos anos com esse ofício, né? Convivendo com o ofício que me constitui. Hoje em dia já me, né, atravessa de tal forma. Eu sou professora universitária, eu atuo tanto na clínica, consultório, como sou professora universitária de gastroterapia. Inclusive, fui o primeiro concurso público na área de gastroterapia para a universidade aqui no Rio de Janeiro. E desde então, eu ministro as disciplinas e dou supervisão de estágio, formo na universidade alunos nesta abordagem da gastroterapia, né? Então, é Convivendo. fantástico que os alunos na universidade, podem ter formação em terapia Gestalt. Fantástico. É algo fantástico e muito bem-vindo para eles, não é? Eles anunciam isso com frequência, não é? Porque, a meu ver, nós temos um papel, essa universidade é uma universidade pública, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, ela tem uma forte missão de inclusão social. E os alunos, quando eu entrei, eles sempre diziam da falta de conexão do que aprendiam, teoricamente, com o que eles viviam, com a vida que eu chamo nos meus trabalhos da vida vivida, né? Não só pensada, não só teorizada, né? Então, eles falavam de uma necessidade de um contato mais sensível com a prática. E que a gastroterapia traz isso, né? Nós trazemos isso na veia. Então, onde nós estivermos presentes, isso vai passar. Então, para mim, eu não fui a primeira a levar a gastroterapia para a universidade, porque antes de mim, tem uma história da Terezinha Melo da Silveira, que é uma formadora. Muitos de nós faz parte da primeira leva de gastroterapeutas brasileiros, né? E a Sheila Orla, que já falecida, mas que elas atuavam na parte de formação estágio. Elas não entraram como professoras, não davam aula, assim, desenvolviam pesquisas, né, projetos de extensão. que é uma peculiaridade pela forma da universidade se estabelecer, de ser prerrogativa de um professor concursado. Então, para mim, é muito gratificante, por mais dificuldades que nós tenhamos dentro de uma instituição, de afirmar o lugar da abordagem gestáltica na leitura do mundo. Vamos hoje também falar sobre a terapia, claro, mas eu antes gostava de perguntar algumas coisas mais pessoais, se a Leonor não se importar. Queria perguntar quem você é como pessoa, quais são os seus interesses, qualidades, paixões? Essa é uma parte difícil, né? Da gente falar de mim mesmo, assim. Vou um pouco desenhar o que hoje para mim fica mais figura, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu acho que tem uma sensibilidade muito apurada, uma intuição muito apurada, que eu acho que vem de minha origem nordestina, isso para mim, eu acho que vem daí, né? Claro que desenvolvida, expandida através dos tempos. Eu sou uma pessoa que sou muito dedicada aos afetos. As minhas relações, aquelas pessoas com as quais eu me relaciono mais proximamente, meus amigos, familiares, sou muito ligada à família, né? E, então, eu me alimento muito disso e procuro alimentar essas relações. Eu sou uma apaixonada por cinema, por leitura. Gosto muito de ler poesia, de ler crônicas, especialmente. E tenho um interesse genuíno em conhecer vidas aparentemente aleijadas. Tanto é que meu trabalho, inclusive minha tese de doutorado que eu terminei há uns 3 anos atrás, se dedicam a afirmar o lugar das histórias não vistas, das histórias invisibilizadas, de alguma forma. Então, eu tenho um interesse pelas pequenas, que eu chamo as pequenas grandes coisas do cotidiano. Né? No Nordeste, eu tenho um ditado que fala para mim de uma forma muito verdadeira, assim, o grande começa pequeno. Né? Não existe o grande, né, mas normalmente na cultura em que vivemos, a tendência é valorizar os grandes eventos, os grandes acontecimentos, né? E o pequeno que o constitui fica invisibilizado. Né? Então, na minha formação, eu acho que pela minha própria história, eu tenho me interessado em trabalhar com comunidades, assim, eu tenho uma formação em terapia comunitária, trabalhar com a escuta desses sofrimentos invisibilizados, sabe? Então, acho que isso me alimenta cotidianamente, né? Então, meus interesses, eles são muito por aí. Eu adoro o mar, adoro olhar o mar, ter o mar como horizonte. Acho que tem uma linha que me constitui, que eu acho que fez a minha vida se fazer da forma que foi feita, que é um primado pela liberdade. Eu acho que eu desde que quebrei alguns paradigmas familiares na minha história, né? Inclusive a própria escolha pela abordagem gestáltica, é comum a todos nós, mas é uma abordagem que vai contra estabelecido. Então, a liberdade é algo que me guia, que me faz muito sentido para mim, de estar atenta para não perdê-la e valorizá-la e estimulá-la. Não sei se respondi. Então entendo que nos seus valores existem a família, a liberdade e também a questão de valorizar as coisas pequenas e as que normalmente não são muito olhadas ou que não costumam ser apreciadas. Cuidar disso, sabe? Eu acho que Cuidado. o cuidado também é um elemento presente na minha formação. Tanto é que os meus trabalhos, inclusive os projetos, são muito voltados para cuidar, né? E a Leonora falou sobre o nordestino, que é sobre a ser nordestina, sim, que é uma coisa importante. E eu fiquei curiosa por saber quais, quando olha em si, olha no passado, quais foram as circunstâncias, os eventos ou as pessoas que a influenciaram. Ou que marcaram mais a sua vida. Algumas, né? Algumas têm forte influência. Olhando para a minha origem nordestina, eu acho que a minha maior influência foi meu pai. A forma como ele se colocava no mundo, ele trabalhava, inclusive, com a população, né, menos favorecida. Ele trabalhava na estatal e a função dele principal era cavar poços d'água nas regiões secas, onde não tinha água. Então, era uma das funções principais. Ele era um engenheiro agrônomo. E ele tinha e trazia, eu acho que da própria história familiar dele, essa relação com a terra, com os menos favorecidos. Ele tinha um papel aglutinador na família. Ele cuidava. O pai morreu cedo, ele é o filho mais velho, ele cuidava da família. Eu me sinto reproduzindo um pouco esse lugar familiar de cuidado, de busca de aglutinação, né? Eu me sinto e dizem para mim, as pessoas que com ele conviveram, do quanto que eu pareço com ele, inclusive fisicamente, eu me reconheço. Muito parecida. E então eu trouxe isso comigo como valor, né? E também essa importância de afirmar o valor de um lugar nordestino, que é um lugar que hoje ainda muito, e quando eu vim para cá, eu vim para já formada, já faziam 5 anos que eu estava formada como psicóloga, e eu vim para cá com o objetivo de complementar minha formação, né, acadêmica, fazer uma especialização, um mestrado, que está um doutorado, e voltar para o Nordeste, eram nossos planos, né? E eu senti em todas as áreas que eu atuei, no início, uma coisa muito marcada de um olhar excludente de como se a minha formação, eu por ser nordestina, fosse uma surpresa eu poder desempenhar esse ou aquele papel de forma aos olhos de quem olhava, uma forma validada e reconhecida como competente. E isso é uma marca que eu vivi durante todo o meu trajeto e, assim, até hoje eu chego nos lugares, as pessoas, eu falo duas palavras, as pessoas, você é nordestina? Por causa do meu sotaque, que eu faço, inclusive, nenhum esforço para mantê-lo, mas se mantém e eu fico muito, isso muito me agrada, né? E está em mim porque fala de mim, né? Nós somos, nossos corpos levam as marcas, né? Não marca, são marcas de nossas vidas. O que quer dizer, e não digo em termos geográficos, mas digo em termos de identidade, qual é para si O que significa para si ser nordestina? Ter afeto, afeto vivido, não elaborado. O nordestino, ele te acolhe de tal forma, você chega hoje numa casa do nordestino e você é acolhido de imediato, né? Aqui no Rio de Janeiro, uma das coisas que mais me surpreendeu é que você, quando vai à casa de alguém, você precisa ligar antes e avisar ou perguntar se pode, né? Tem uma coisa de uma fluidez nas relações que não passa muito pelo polimento de uma etiqueta pré-determinada. Claro que tem os códigos, né? Isso para o bem e para o mal, tá, Agatha? Também tem suas questões, claro. Mas eu diria que é isso. Eu acho que uma marca muito grande de uma história oral, né? Porque nós temos recentemente olhado muito para a importância de que não só a história escrita, né? Ela conta de um pouco, mas a história oral, eu trago isso na minha tese, a valorização, inclusive, por exemplo, de um tipo de literatura de cordel, que é uma literatura cantada, escrita, típica do nordestino. Então, eu diria que é isso, e muito uma valorização de um tipo de relação familiar, né? Assim, mais próxima, mais agregada. Então, eu diria que é isso, mas agora você me perguntando, é muito mais que isso. Com É muito mais que isso. É uma forma de olhar o mundo, né? De direcionamento do que me capta nas relações, essa presença para os amigos, para os afetos. E acho que muito mais que nem eu consigo colocar em palavras, né? Mas é uma marca importante, muito importante na minha construção. E a Leonora falou sobre como o seu pai trabalhava com pessoas menos afortunadas na vida ou menos privilegiadas, sim. E como a Leonora também trabalha, e fiquei curiosa por saber como então a experiência, os seus privilégios, o seu poder, os privilégios com que talvez tenha nascido. Olha só, isso eu inclusive eu converso muito com os meus alunos, que isso é uma questão que está na figura, né? Na sociedade. Eu me sinto hoje, e vivia muito, uma pessoa muito privilegiada, em vários sentidos. E não só porque eu não tenho uma condição socioeconômica classe A, não. Tenho uma condição socioeconômica mediana, fruto do trabalho nosso, meu, do meu marido, né? Mas me sinto desde sempre privilegiada por não ter vivido situações tão de violência, de desrespeito tão profundos quanto a maioria da população hoje em dia, não só no Brasil, eu posso lhe afirmar, no mundo, né? Então, eu fui uma pessoa que eu fui neta de uma dona de fazenda, uma fazenda que não era uma grande fazenda, mas era uma fazenda que ajudou a criar os filhos. Ela viu o poder de ser, criou os filhos com muito da ajuda dessa produção. Eu me vejo desde então não tendo esse olhar claro de privilégio até adultez, né? Assim, era algo que era dado como nem era algo dado como o que era possível viver, né? E essa conscientização do privilégio, eu acho que ela veio se fazendo, né? E eu costumo dizer, tanto para nós, como para aqueles menos favorecidos. Eu acho que essa conscientização de um lugar de direito, ele vem sendo construído através da história de uma forma mais marcada recentemente, né? Vou dizer uma coisa que talvez alguns não entendam bem. Eu não me sinto culpada por isso. Eu não vivo um sentimento de culpa, eu vivo um sentimento de chamado para marcar um lugar diferente na minha vida dos que me cercam, num processo de conscientização dessa trajetória, para um resgate de um lugar de direito para todos, né? Então, eu tenho vivido assim. Eu procuro, dentro do possível, sempre participar e me sinto muito solidária, não só em pensamentos e em palavras, mas em ação. Durante a pandemia, nós aqui no Brasil, os deputados estamos vivendo há mais de um ano uma situação de muita dificuldade e das pessoas próximas, inclusive algumas instituições. Eu tenho ajudado dentro do que eu posso, com muita frequência, ciente de que não é o meu lugar enquanto solidária, mas que isso não resolve, né? Mas, enfim, eu me sinto vivendo de uma forma muito contextualizada essa questão de uma relação, como o Cristo dizia, né, de cima para baixo ou de baixo para cima, desse olhar, né, e procuro, nas minhas ações, desenvolver essas relações mais igualitárias. Se consigo, não sei, mas tenho isso como horizonte. E como assim? Respondeu? Não sei se responde. Sim, agradeço. E como se sente em relação a seu género e a sua idade, ao facto de ser mulher? E a mulher que tem X anos. Olha só, eu me sinto muito bem. Eu tenho 67 anos. Bem vivido, acho, muito bem vivido. E talvez, em função disso, eu não quero dizer que estou em paz com o envelhecimento. Eu acho que eu tenho identificado algumas questões que me incomodam, como certas limitações de memória, de pique de trabalho. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, muito. E hoje em dia eu já sinto uma limitação nisso, já me sinto cansando com mais facilidade. Então, essa diferença, eu diria que não é nem vitalidade, eu sinto que é uma resistência ao trabalho, especialmente. A questão do corpo é inevitável, mas assim, me incomoda, mas não é uma figura, vamos dizer assim. Não é? Assim, eu sinto que eu estou começando a elaborar meu envelhecimento de uma forma mais confortável para mim. Sabe? Mas me sinto muito bem com o fato de ser uma mulher e ter ocupado uma mulher assim, na minha história. Eu tenho um lugar de uma mulher que quebrou paradigmas dentro da família. Da família sou vista como a diferente, sempre fui aquela que quebrou os certos parâmetros familiares, em termos, né, da busca da tal liberdade desejada e almejada, né? Então, eu tenho um lugar que eu gosto de ter assumido e ter vivido, né? Gosto de ser mulher. Eu brinco dizendo que a única coisa que eu invejo de ser um homem é poder andar sem camisa livremente pelas ruas e porque eu adoro essa sensação quando eu vou à praia caminhar na beira-mar, no vento batendo no corpo. Então, eu costumo dizer que o único momento que eu tenho inveja dos homens. Então, assim, eu acho que eu me sinto com um percurso e uma relação com o feminino que me agrada, sabe? Que me agrada. Agora, sem dúvida, marcado por muitas lutas, né? Eu acho que o fato de eu ser mulher, inclusive em espaços institucionais, isso tem um peso. Marcação de um lugar, de um olhar de respeito pelo seu conhecimento, né? De um lugar de ser escutado. Mas isso, para mim, é como se fosse algo inerente à minha história. Talvez, novamente, eu volto, talvez por ser nordestina. Eu acho que vem da minha história a necessidade de lutar para marcar um lugar para sobreviver, para marcar um lugar de reconhecimento, né? De uma cultura tão legítima quanto outra, de um saber tão legítimo quanto outro, assim, de limitações, sim, mas os outros saberes também têm. Então, eu acho que vem dessa história. Não, às vezes, muitas vezes, me cansou, né? E aí eu tive que dar uma parada para poder me alimentar, para continuar a luta. E em relação à terapia Gestalt, como foi que descobriu para si Gestalt? Qual é a história desta paixão pela Gestalt? Uma paixão mesmo, né? Olha só, eu sou uma psicóloga apaixonada desde minha formação. Tá? Eu me identifiquei aqui desse privilégio, né? De fazer uma escolha. Eu até brinco que quando eu fiz vestibular, para entrar na universidade, eu fiz para psicologia e para jornalismo. Passei nos dois, mas todos os dois eram universidades privadas. E eu, por conta própria, não decidi não seguir jornalismo, achando que ia ficar uma carga financeira muito grande para os meus pais. E aí, depois, até meu pai me deu um grito, dizendo que eu deveria ter dito para ele, porque daria para. Mas a curiosidade, a vida me traz a um lugar que eu acho que hoje, na universidade, com a escrita, eu meio que exerce uma função, inclusive nas minhas pesquisas, né, de escrita, às vezes muito próxima do jornalismo, sabe? Como que na vida eu pude, porque eu gosto de escrever desde cedo, sempre gostei. E quando eu vim, eu desde a formação na graduação, eu comecei a fazer uma formação em trabalho de grupo, triagem, que é um tipo de trabalho de grupo da época, desde meados da minha graduação, que eu fui fazendo uma formação paralela em trabalho de grupos. E depois, dos pilares desse tipo de orientação, teórico-metodológico, era Carl Rogers. Eu fiz terapia muito tempo com uma terapeuta rogeriana, né, centrada na pessoa, e eu tinha identificação com esse tipo de leitura. Quando eu larguei tudo e vim para cá, né, vim para o Rio de Janeiro, eu vim com uma indicação de uma psicóloga que tinha uma irmã, trabalhava aqui na área centrada na pessoa, com a qual eu fui estabelecer uma conexão e fizemos uma aproximação. E ela me falou de que ela fazia uma formação com a Terezinha Melo da Silveira, era Salete Cabral, que hoje em dia é psicanalista, mas na época ela trabalhava em gestalterapia, dando formação com a Terezinha. Depois de um tempo de aqui ambientada, eu as procurei e comecei a fazer uma formação inicialmente para me situar em um grupo, em um grupo de terapeutas. Simpatizei com o que ela me falou da proposta e fui me apaixonando. E fui me apaixonando e então foi de lá para cá, não parei mais, né, de grupo de formação, de workshops, e depois que eu chamo de uma formação continuada que tive com outros grandes gestalterapeutas, inclusive um que faleceu semana retrasada, o Walter Ribeiro, muito querido, uma pessoa muito importante na minha formação como gestalterapeuta. E aí eu fui e não me distanciei mais. E quando pensa na Gestalt, o que a atrai? Eu sei que devem ser muitas coisas, sim, mas aquelas coisas que vêm primeiro à cabeça. Sabe que uma das coisas que mais me atrai essa ideia da gente não trabalhar com a busca de um modelo idealizado, de um ser idealizado, a gente trabalhar com aquilo que lhe é possível. Isso eu acho de uma beleza incrível, incrível. Porque trabalhar com a idealização é como Cristo dizia, é uma tortura infinita. E toda idealização é uma criação contextualizada de uma época, né? Então, essa premissa, eu acho que é uma das que mais me. A questão da liberdade na tua forma de trabalhar, e você poder utilizar na relação os recursos que te constituem enquanto terapeuta, independente de um. Nós temos um esqueleto de orientação, meu ver, teórico-metodológico, mas é você. Tem um livro chamado Ser Terapeuta, que é um livro antigo, não sei se você conhece, foi inclusive organizado por Paulo Barros, um gestalterapeuta da época, e a Ieda Pochá, e tem uma declaração de uma terapeuta que diz assim, que no, algo por aí, que no processo terapêutico a gente vai com tudo que nos formou enquanto pessoas, está ali. Naquele momento, né? Nós utilizamos isso no nosso trabalho. Então, isso me apaixona. E também essa estimulação à crítica ao estabelecimento, sabe? Ao que está estabelecido. Então, esse olhar de. Está assim, precisa ser assim, como é para você, né? Então, esse olhar constante de, que eu chamo de reconfiguração, né? Que vem da forte influência da contracultura, né? Eu tenho uma paixão por esse lugar. Então, essas, rapidamente, seriam os chamamentos. Estas únicas, estas últimas frases, quando falou da esse questionar o estabelecido, em seguida pensei no Fritz Perls, não é? Como se o visse ali à sua beira a falar realmente sobre o mesmo assunto, sim, sobre certo. Já vão anos que a Gestalt está presente na sua vida, e qual acha que, ou de que forma acha que a Gestalt a formou quanto pessoa? Qual é o reflexo da Gestalt em si, na sua vida? Muito tempo, né? É quase que não me consigo ver sem outro olhar, não seja o gestáltico, não Não dá é? para separar. Porque é uma forma de ver o mundo, é muito mais, né, do que uma escolha de uma abordagem terapêutica. Para mim, é muito claro, é um olhar para o mundo que me guia eu diria que esse elemento da presentificação da experiência tem uma importância grande na minha vida, me constitui, né? Sempre ter a clareza de que quando eu estou fora, assim, deixa eu voltar, né, para esse lugar, porque esse é o único lugar possível, né, de ser vivido, né? Eu acho que o respeito à diferença, às diferenças, que não é fácil até hoje, né? E aí, pensando, né, nas marcas que uma cultura nos impõe, né, quando uma cultura é tão atravessada pelos dogmas, pelos preconceitos, isso nos faz corpo, né? Isso também faz. Então, isso para mim é um desafio até os dias atuais, ficar me criticando nesse lugar, né? E tá me aproximar e me chancear. Eu acho que essa escuta, uma escuta mais fina, que não que passa muito, muito além do falado, vem de todos os elementos presentes no campo, num determinado momento. Isso, acho que isso traz ganhos na minha vida cotidiana. Isso me orienta as relações. Isso me potencializa, eu acho. Então, eu acho que tem uma influência direta, afora o fato decorrente disso, que do desdobramento profissional, né, de me ver marcando a trajetória de tantos alunos, né, podendo assim, deixar uma marca da minha forma de olhar, de trabalhar, como inspiração para muitos, né, em contraposição para tantos outros, né, mas isso me gratifica muito ver uma trajetória de vida profissional que eu sinto que é como se eu tivesse uma história que deixa marcas, né? Deixa marcas nesse sentido. Então, é uma formação que me trouxe um lugar de crescimento muito grande e que eu posso levar para o outro, na minha forma de atuação, também a possibilidade de viver algo semelhante. Isso me gratifica muito. E quais são as coisas que a Luna sente com que você sente que aporta a Gestalt? As coisas que talvez não lhe foram ensinadas, mas que você mesma, sei lá, inventou, talvez não seja uma boa palavra, mas aportou a Gestalt, ao ensino. Isso é meio difícil de identificar. Assim, o que é que eu identifico? Eu tenho um humor, que é um humor muito peculiar, que eu acho que eu levo para a relação. Os meus clientes, inclusive, sinalizam com muita frequência, eu trago imagens de uma história nordestina, que são síntese de uma experiência que eles brincam e riem com isso na relação. Eu trago eu acho que eu tenho como eu poderia dizer, eu acho que eu tenho uma certa facilidade de desenvolvimento de uma intimidade na relação. E isso se estabelece na relação terapêutica. Em algumas, claro, não em todas, mas eu acho que isso é uma coisa que agrega no meu trabalho. Eu, como gosto muito de ler, eu trago também, né, assim, histórias de metáforas, histórias. Aliás, contar histórias é algo que me guia desde sempre. Isso talvez seja algo que me marca na minha carreira como todo, inclusive em meus projetos. Contar histórias. Contar as histórias fazem a gente, né, assim, ampliar nossas perspectivas de mundo. Então, eu trago isso também. Eu acho que seria isso, sabe? Eu trago muito para os trabalhos de grupo toda a minha experiência, né, de vivência, que depois dessa primeira formação eu fiz outras, e eu trabalho inclusive na universidade com grupos, quando eu faço trabalho com a terapia comunitária em comunidade, então trabalho com grupos até de 45, 50, 60 pessoas, é uma metodologia que dá, propicia esse tipo de entrada. Então, eu diria que eu trago assim, esses conhecimentos de recursos artísticos, eu trago. Eu não tenho uma formação como arteterapeuta, por exemplo, não, mas eu ao longo da vida, eu contactei e fiz muitos workshops e muitos trabalhos onde eu fui aprendendo essas formas de facilitação do contato. Né? E eu trago na minha relação enquanto terapeuta. Então, eu acho que esses elementos talvez são peculiaridades minhas, né? Que atravessam a minha relação. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa, tem uma amiga que diz que eu sou boa de colo. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa que sei. Acolher, né, dar colo. Então, eu acho que essas características eu trago para a relação terapêutica e muito esse senso de liberdade, né, do questionamento daquilo que é dado, que a gente traz como algo estabelecido, como dado. Será que, né? Será bom experimentar outro lugar? Por que isso? Né? Para que esse lugar estabelecido? Não estava. E em termos da comunidade de terapeutas gestálticos no Brasil ou no mundo, como vê o seu lugar nesta comunidade de terapeutas? Olha só, eu acho que internacionalmente eu não fiz muitas, não fiz incursões significativas. Então, eu não sou uma gestalterapeuta conhecida internacionalmente. Nacionalmente, sim. Eu acho que eu já tenho um lugar que eu vejo isso quando eu vou para os congressos, né, aquela coisa de me surpreender com pessoas em estados tão distantes que me conhecem. E tem muito a ver com a questão das minhas publicações, né? E dos projetos onde eu atuo, inclusive dentro da universidade, das redes sociais que os divulgam, né? Nós temos páginas Facebook, temos Instagram, temos site, Então, eu me surpreendo muitas vezes em ser tão conhecida, né? Não sou nenhuma estrela, mas assim, me sinto surpresa por um conhecimento que se dá, que eu acho que é muito através dos textos e do trabalho divulgado, né? Eu acho que eu tenho um lugar de reconhecimento por esse trabalho, né? Eu participo dos principais eventos de gestalterapia nacionais e estaduais, né? Já dei muitas aulas e fiz dentro da pandemia, não, mas em um curso de formação, então isso também formação em gastroterapia e que também vai fazendo, né, as pessoas te conhecerem. E eu acho que, como professora universitária também ainda não é tão expandido, né, o número de professores universitários. Hoje tem mais do que quando eu entrei, né? Mas a presença da gestalterapia na universidade também, eu acho que me faz ter ocupado um lugar meio pioneiro, que foi, claro, se contextualizando, hoje em dia tem muitos gestalterapeutas nas universidades do Brasil, né? Então, eu acho que eu tenho um lugar, não sou uma líder, também não busco esse lugar com certeza, não me agrada, mas eu tenho, eu acho, pelos meus pares, eu tenho um espaço, um lugar. Mas eu entendo que existe então uma comunidade bastante grande de gestalterapeutas. Sim. Nós, hoje em dia, temos uma comunidade no Brasil muito grande. Quando nós fazemos congressos nacionais, até internacionais, que nós já fizemos aqui, nós nos damos conta que a gestalterapia se divulgou e se expandiu de forma crescente no país. Temos, sim, ótimas referências de gestalterapeutas, as quais eu respeito muito o trabalho, a dedicação, né? A Thelma Sjornaj foi uma das que deu entrevista para vocês, né? Que é uma amiga querida. Temos outros profissionais, tem colegas com quem eu trabalho, com grande respeito, como a Luciana Cavanelas, como a Laura Quadras, que é minha colega e parceira na universidade. Temos muitos profissionais importantes de referência. E quais serão, então, os seus próximos planos relacionados com a Gestalt, tanto pessoais como profissionais? O que é que há no futuro? Olha só, Agatha, ontem eu estava conversando isso com a minha amiga, com a qual nós vivemos no devido consultório. Nos encontramos e eu estava dizendo a ela que eu estou num momento de buscar respostas para isso. Uhum. Né? Porque daqui a alguns anos, poucos, não muitos, eu vou me aposentar provavelmente da universidade. Uhum. E aí eu tenho me perguntado muito que caminhos seguir. O consultório é um caminho que, para mim, é inerente à minha vida. Eu acho que eu vou trabalhar enquanto eu tiver condições de fazê-lo, porque é uma paixão. Uhum. Esse espaço de dividir com o mundo do outro, as histórias do outro, né? É um privilégio você poder acompanhar, né? Aquilo que tem de mais íntimo, de mais precioso em cada um. É um privilégio, que eu digo que é um grande privilégio do nosso ofício. Eu penso muito em escrever, eu gosto de escrever. Então, eu penso muito em escrever sobre essa experiência toda. Não sei, já tem alguns, tem um livro que nós organizamos, o trabalho do programa, eu coordeno um programa de extensão, Laboratório Gestalt, Configurações e Práticas Contemporâneas. Eu coordeno um projeto outro de extensão, de grupos de GAPSI, né, grupos de apoio psicológico, que trabalho com universitários, com sofrimento universitário. E, então, nós escrevemos um livro, eu tenho algumas coisas escritas, mas eu tenho vontade de escrever mais, e nos tempos atuais não tenho muito tempo, porque essa vida nos Escrever, sim. Eu fico pensando em organizar determinados trabalhos de grupo pós-formação para os meus para continuar dando podendo compartilhar com a aprendizado de vida, né? E nós, eu e a Laura Quadros, somos parceiros, a gente pensa em algumas modalidades. Eu penso em dinamizar mais convites de colegas para fazer aqui para o Rio, colegas de fora, isso é uma coisa que nós pensamos em fazer. Isso profissionalmente é o que me ocorre. Né? Ah, lá no, às vezes, no horizonte, uma ideia de elaborarmos uma formação, uma especialização em gastroterapia dentro da universidade. Mas isso é um projeto que requer muitas negociações, né? Inclusive políticas, e isso é uma coisa que está no horizonte, não sei se dá para se concretizar. Acho que, em termos de gastroterapia, seria isso. E continuar participando de workshops, de cursos, sempre que eu posso. Eu estou participando para renovar, para acrescentar algum conteúdo ao que eu já tenho, né, na minha formação. Então, uma curiosidade importante que me move. Então, profissionalmente, eu vejo isso. Não sei, mas muito aberta também para coisas que aparecem, sabe? Por exemplo, no programa, atualmente, nós estamos fazendo o que mensalmente grupos de intervisão, nós chamamos. E estamos acolhendo várias psicólogos que trabalham na rede pública, em instituições sem fins lucrativos, e trabalham com questões como a violência doméstica, como o adoecimento por câncer, como o autismo. Elas vêm e participam do grupo e a gente está tendo uma troca muito importante. A gente está podendo oferecer esse tipo de suporte gratuito, né? Porque a supervisão, a gente aqui no Brasil sabe que é um trabalho muito, né, caro para quem está na linha de frente, quem está no serviço público e que está recém-formado ou não tem ainda um ganho necessário. Nós fazemos esse trabalho como um trabalho de atuação comunitária mesmo, de devolução da universidade à comunidade, daquilo que ela produz, que pode ter esse conhecimento, né? Que é a nossa função, a meu ver, maior. Né? Então, é por aí. Ok, obrigada. E há alguma coisa mais que quer agregar ao que já disse? Algum recado que quer deixar aqui para os que vão ver a entrevista? Uma coisa importante que eu não perguntei, mas que você acha que devia ser dita? Talvez, não sei se um recado, mas eu acho que nós temos atualmente no Brasil um lugar muito importante, privilegiado pelo lugar onde nós estamos, de afirmação de determinadas relações de compartilhamento de experiências, de saber, produção de conhecimento, produção de um conhecimento que favoreça a formação de uma mentalidade mais igualitária. Né? Eu acho que nós, enquanto gastroterapeutas, temos essa responsabilidade em nossas mãos também. Né? Eu me sinto muito chamada e comprometida nos meus trabalhos na universidade. Por que que eu falo na universidade? Porque é um campo de formação, então aquilo que eu vivo com os meus alunos não fica dentro de uma sala de aula, se multiplica. Eles levam para suas famílias, como alguns relatos fazem esse depoimento, como que eles levam para a vida aquilo que eles aprendem naquela relação, que não é uma relação só de transmissão de informação, é uma relação de formação entre pessoas, né? Então, eu acho que nós precisamos ter clareza desse lugar em todos os espaços que nós ocupamos, sabe? E a meu ver, é um espaço que só afirma o lugar de um olhar gestalt, sabe? Não há como dividir. Sou uma pessoa, ali eu sou um terapeuta, ali eu sou um professor, não é? Eu sou isso, essa pessoa, né, que para onde eu vou, eu levo essa constituição de um saber que me faz, que me faz fazer. E nesse fazer, assim, preciso estar conectado com o que me orienta a vida. Queria mais isso. Agradeço. Eu adorei a nossa conversa. Também fiquei com muita vontade de conhecer mais do Gestalt do Brasil, que pronto, cá onde estou não se conhece muito, mas eu acho que poderei buscar algumas coisas e aprender também outro tipo de ver, de olhar o mundo. Pronto, também fiquei com vontade de ir ao Nordeste do Brasil e ver aquela terra, sentir aquele calor humano, não é? Isso pareceu-me fantástico. E pronto. Eu que agradeço muito o convite. Acho que para mim foi um desafio, como te falei, falar, né, de mim nesse âmbito público. Eu sou uma pessoa que tem essa característica de ser um pouco mais reservada, mas foi uma delícia também poder revisitar essa história e nas perguntas que você me fez. Foram dias. Obrigada. Agradeço. Obrigada e pronto. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, adeus.